conquista do sertão. Lá no país do desenganado, quem não tiver o rebolado, a noite cheia do jornal. Morar no sertão. Uma vez, eu tive um lar no sertão. Agora não tenho mais. Bom, não adianta chorar sobre o leite derramado. Falando nisso, essa sou eu. A vaca. Não, não é silicone. Para de olhar. Eu tô meio que mudando de casa agora. Eu perdi o meu cantinho por causa do pior bando de ladrões de gado. O bando do Alameda Slim e dos irmãos Willy. Esses caras conseguiram roubar todo o rebanho bem debaixo da nossa fuça. E aí desapareceram. Sem mais nem menos. Aí, o coitado do Abner não conseguiu manter o lugar. E nem a mim. Diga-se de passagem. Pois é, por mais que as coisas fiquem ruins, de repente tem sempre alguém que tá pior. Esse cara, por exemplo. Ô, Meg! Tua casa nova tá ali, olha! Ué? Uma fazenda de leite? Agora tá ficando bom! Aí tomara que não seja de leite dietético. Seja um lugar bom como o quê? Em que um rio corre manso até onde se vê. Em cima de um monte, melhor que um hotel. O meu lindo pedacinho do céu. Vem visitar pra conhecer. Tudo é tão verde, tão bonito, dá gosto de ver. Eu sei que você as abelhas zumbindo tranquilas, flores espalham perfume em redor. Mesmo o vento vai devagar pra nos acompanhar nesse grão de paraíso onde a vida é melhor. Posso jurar, este lugar é especial, um outro igual não se pode achar. Além disso tudo, tão agradável, mais doce que mel. O meu lindo pedacinho do céu. É o meu garoto. Vocês não têm mais. Ah, o dever chama. Por que não resolve essa, Grace? Eu vou dar a você mais responsabilidade na fazenda. Jura? Valeu, senhora C. Não vou decepcionar. Pegue do meu pé, projeto de linguiça! Opa, uma energia negativa tá gerando discussão. A lata é nossa e o Jeb pegou! E agora tá dizendo que a lata é dele! Não vamos entrar nessa vibração de culpa. Orgânica é a raiz do problema e rola uma solução holística. Tu tá por fora do que acontece na fazenda, né, comadre? Pega o bode! É, pega isso aí! Pra quem me dá essa lata! Vem cá, seu filho! Foi nessa senhora que é Halloween. Crianças, Porque não deixam o Jeb em paz. É, porque não deixam. O pobre bode precisa de muita paz. É, muita paz. Vão brincar, então. E levem a lata com vocês. É, peguem a lata e... Ei, oh, voltem projetos de torresmo. Você já não tem latas até de sobra? Não, ainda falta. É claro que eu posso ficar com ela, Abner. Sempre tem lugar para mais uma. Obrigado, Pearl. Mas é melhor ir avisando. Ela é meio cabeça dura. Ah, não se preocupe, Abner. Logo, logo ela vai ficar à vontade. Até logo, Pearl. Cuide-se bem. Senhora Killui! Senhora Killui! Senhora Killui! Senhora Killui! Chegou uma perua lá na porteira! Agora não, Audrey. Mas ela é grande! Ô, pessoal, aquela ali é a Maggie. Premiada 3 vezes com a medalha Roupa de Ouro e a primeira Miss Bezerra Feliz da exposição. De exposição? Da pedaço do céu? Quero que vocês façam ela se sentir em casa, ouviram? Aí, valeu, rapaziada! É muito legal estar aqui na Pedaço do Céu. Se falar todo mundo junto, não vai dar. Que isso? A sessão de comida congelada? É o microfone? Bom dia, Margaret. Que maravilha ter uma companheira bovina juntando-se a nós. Falsa! Sou a senhora Calloway. E aí? E essa é Grace. E aí? Não há aplausos, plateia, nem troféus por aqui. Só os frutos do nosso bom e honesto trabalho. E aí? Ralando sem parar, né? Pois é, eu também já fui pobre. Carambola, tu é a maior vaca que eu já vi na vida. Olha, se você é o patrão, eu vou aceitar essa na boa. Mas se não é, eu vou sentar na tua cabeça. Mãe! Espera, é brincadeira. Aí, o que que você tá escondendo nessa orelhinha, hein? Demorou! Pode ficar com essa maçã. Só não vacila, senão vira churrasco. Opa, pera um pouco aí. Agora tem alguma coisa na minha. Só que essa é pra mim. Ei, arrotão gordo. Demais! Faz outra vez, faz outra vez! Vamos, vamos! Que legal! Faz outra vez, faz outra vez! A Meg é divertida, a senhora não acha? Ensinar porcos a jogar alimento. Como se já não fossem porcos o bastante. Eu vou pegar! Essa lata é herança do meu avô. Quem ganhar toma uma antitetânica, tá? Celebridade passando! Demais! Sem autógrafo, plebe. Autógrafo nada, mané. Quem é a simpatia? É o Buck. Se acho tal. Isso é possível, Buck. Calma aí, isso aqui não é rodeio. Ora, bom dia, Sam. Esse teimoso continua sem te obedecer? Como é que vai, Pearl? Eu vim trazer outra notificação bancária. Vai ser a última. Olha, sempre que a colheita é fraca, me manda uma dessas notificações. Eles vão conseguir receber. É uma situação bem diferente agora, Pearl. O banco está protestando as dívidas de todo mundo. Estão perdendo muito dinheiro agora que os donos de gado estão falindo. É sério, se você não pagar em 3 dias, a Pedaço do Céu vai a leilão. O quê? Oh, não. Olha, não podem tomar minhas terras. Eu não saí daqui nem com gelo, tornados. Sam. Sam, este lugar é meu. Lamento, Pearl. Lamento muito mesmo. É só que... lamentar não vai salvar a minha fazenda. Pois é, Buck. Espero que você esteja contente agora. Para falar a verdade, bastante. Valeu o interesse. Sabe, Pearl, Não precisa ser assim. Você tem os melhores animais da região. É só você vender alguns desses bichos. Pode parar, Sam. Eles são da família e não se vende a família. Pô, não se aborreça, Pearl. E é bom ir embora, senão meu vocabulário não vai ser bonito pra ficar ouvindo. Você tá com um bicho carpinteiro. Vai embora, Sam. As terras ainda são minhas, então sai. E sai já. Eu só tava tentando ajudar. Agora eles conseguiram me abalar. Me perdoem, garotas. Essa situação tá difícil de contornar. É, acho que nós já sabemos qual é o final. Jep, não comece. A gente vira comida. Jep! Que é? Na cidade fazem a gente de comida. Mas quem comeria uma galinha? Que é, galera? Pode crer, a gente acha um jeito. Qual? Qual seria o jeito? Oh, mas que fim de feira! Feira? Boa ideia, Zé! Olhe. É... Que ideia? Aí, o que vocês acham de ganhar dinheiro? E olha que é uma baita bolada. E ainda poder conhecer a cidade grande se exibindo na feira agropecuária. Obrigada pela sua ideia, que mas... Que há? Deixa a vaca nova falar. Vamos lá, senhora C. Essa galera aí é mais bonita que Butina Nova. Esse povo tem muito potencial. Para. Faltam 2 semanas pra feira. A gente vai até a cidade e aperta aquele cavalo do xerife pra ele dar um tempo a mais. Tá esperando o quê, Maggie? Vamos logo. É isso aí. O que você acha, Kelly? Oh, mas é claro que não. Não vou abandonar a Pearl numa hora dessas por um plano ridículo. Ela vai ficar desolada se não nos encontrar. Pela parte que me toca, não há nem o que pensar. Tá legal. Você não tá afim. Vambora, Grace. Tem uma fazenda pra gente salvar. Dá um desconto pra ela, ela tá meio tensa. Tensa? Qual é a especialidade dela? Coalhada? Ir até a cidade. De todas as ideias até agora... Ora, não me olhem dessa maneira. Eu sei o que vão dizer. Que a Meg e a Grace vão precisar de alguém com a minha experiência dos detalhes para mantê-las na linha. Ai, não digam mais nada. Eu vou... Oh, não, nada de adeus meloso. Vocês sabem como eu fico quando eu tenho que passar por essas situações. Senhoras? Senhora Cia! Ora, qual o motivo da súbita mudança de ideia? Prefiro não comentar. Ela não vai piar. Boa sorte, garotas! Tchau! Vão virar picanha! Voltem logo! Não me olhe dessa maneira. É bom ela tirar essa cabocla brejeira daqui antes que a vaca vá pro brejo. Maggie, eu posso ser franca. Só se tu me deixar usar esse chapéu bacana. Observações fúteis podem funcionar pra você, mas nós preferimos um toque de sofisticação. Olha, é melhor ela fechar aquela matraca logo. Os urubus já estão chegando perto. Aí, ela não tá pra morrer. Tem certeza? A gente pode esperar. Não, no mundão velho sem porteira, ela é muito... A gente te avisa! Alarme falso, Clemente! Ah, vai cantar vacina! O Meg, senhora C, a delegacia a gente vai achar de que jeito? Elementar, minha cara Grace. Se acharmos o banco, achamos o xerife. Uhum. Ah. Aquele cavalo se acha o tal. Thank you. Então vocês acham que vão me derrubar? Podem desistir. Sua vez. Legal. Outra vez sonhando com luta. Quase solta uma ferradura. Foi mal. É que parece que todos os outros cavalos estão por aí lutando contra os bandidos e se dando bem. Quem pôs isso aí? Oba. Que aqui é meio devagar, mas a gente até acaba se divertindo. Ô, xerife! Esperei muito tempo pra te dar isso. Telegrama. Oi, Morse. O que é que ele tá dizendo? Peguei Joãozinho Malvadeza, ponto. Ele chega hoje, ponto. Ha. Prepare o dinheiro. Assinado, Rico. O Rico conseguiu pegar mais um. É melhor dar a chave do cofre pra ele. Ouviu essa, Rusty? O Rico tá pra chegar. O Rico. Tô velho, não surdo. Puxa, isso que seria a vida. Cavalgar com o Rico, limpa do oeste, chutando o balde dos bandidos. Então tá, garotas. Vamos nessa. Olha, não tem nenhuma cerca. O que impede as pessoas de fugir? Devem ser domesticadas. Não parece nada perigoso. É segura e silenciosa, que nem a fazenda na hora da ordenha. Que barulho é esse? Tiroteio! Abaixem! Quem vive assim? O que a gente faz? Olha, uma estrela na porta! Tem que ser a delegacia! Vamos, meninas, vamos! Mexe as cadeiras, rebola bem alto. Mexe, remexe, deixa os males pra trás. Tirem essas vacas do palco! A gente chegou na hora errada. Papai! Filho! Já chega! Vão embora daqui, suas vacas! Vão embora! Não voltem! A gente nunca viu um show melhor que esse! Você ficou muito tempo no sol, seu assanhado! Mas que delegacia é essa? Dançarina, jogatina? Como conseguem trabalhar assim? Se aquela é delegacia, essa cidade arrebenta! Ora, se não são as três vacas malucas, olha, eu diria que estão meio longe de casa, né? Olha, Eguinha Pocotó tá na área. A gente quer bater um papinho sobre isso aí. E o que é? O que é isso aí? Acho que você deixou isso na nossa fazenda, não? Espera aí! A parada lá faliu! A fazenda de vocês já afundou! Ainda não entenderam isso? Calma, não é assim, não! Espera mais 2 semanas e a gente consegue umas 60 pratas em prêmio pra... Tem 3 dias pra pagar ou se mandar. E 60 pratas não são nada. Acho que precisam de... digamos... 750. Mas, Meg, onde a gente arranja essa grana? Quem sabe Meg tire de dentro da orelha dela? Aí, segura a onda, Calloway. Rico. Rico. Fui mal. Não reconhece um herói quando vê um? Ah! É o Rico. Ele é o melhor caçador de recompensas do território. Ah, eu podia tentar adivinhar até amanhã. Eu não sei como você consegue, Rico. Cadê minha grana? Claro, está bem. Está aqui e é sua. Ih, olha lá. Estão dando grana de bobeira. Maggie. Então, quem é que falta? O único verme que falta é o desqualificado e imprestável do Alameda Slim. Ladrão de gado. A recompensa... $750. Já sei! Por que que a gente não prende o Alameda Slim e usa a recompensa pra salvar a fazenda? Ora, mas que ideia mais brilhante! Sabia que você ia adorar! Por acaso você já ouviu falar em sarcasmo? Ouve, se acorda pra realidade! É perfeita! Vou precisar de um cavalo novo. Cavalo. Deixa eu pensar. Você deve querer um cavalo veloz, né? E bem veloz. Que também pudesse aguentar ficar vários dias sem comer, sem beber. Discreto e pronto pra qualquer terreno. Bom. E aquele cavalo? O quê? Tá falando do Buck? Puxa, eu não sei, não. É, o Buck é bastante veloz, mas ele é meio teimoso. É ele mesmo. É todo seu. Ô, Rusty, olha a cela! É do Rico essa cela! É do Rico essa cela! Legal, fica com ela aí. Não, não. Não. Não há a menor possibilidade de vacas prenderem um fora da lei. Olha, a gente só precisa seguir essa carroça até uma boiada e... Aí a gente deixa que os bandidos cheguem até a gente. Oh, não sabemos se essa carroça está indo na direção de uma boiada. Ô, Zé Carlos, aproveita lá com a boiada. Falou, compadre. Ela tá indo em direção a uma boiada. Nós não vamos seguir essa carroça e ponto final. Qual é, Calloway? Vai ser legal. Você bateu em mim? É, né? Não repita. Por quê? Porque eu não gostei. Essa não, o chapéu. Que foi? Qual é o chapéu? Tá bem. Violência não vai resolver nada. Por que não respiramos fundo? Com calma aí. Eita, nós! Briga na lama! Olha a cela! Cuidado aí! E ele... Macacos me mordam! Maggie, você não vai me obrigar a entrar nessa cilada. Parem suas doidas! Ora, vamos, caramba! Ô, companheiro, prenda seus animais! Esta cidade é limpa! Não era bem o que eu imaginava, mas funciona. Sim, só que não serve pra mim! Adiós, Buck! Cuide bem do Rico, hein? Hasta la vista, Fifis! Vocês ouviram? É um leilão de fazenda, meninas. E essa foi a última peça da mobília. O item final a ser leiloado é o imóvel conhecido até o momento como Rancho Dixon. Eu tenho 425. O que vai acontecer com a vaca que morava lá? Ela vai ficar bem. Como sabe disso? Tá olhando pra ela. Era a sua fazenda? Uhum. A gente também era uma família só, entendeu? O que aconteceu? Aconteceu o Alameda Slim. Vendido para o senhor Yancy Yoda. É um prazer fazer negócio com o senhor. Apoiada. Eu falei, as duas me devem uma grana. Silêncio, meninas. Os machos da espécie podem ser extremamente hostis. Ah, que há, Calloway? Até parece que nunca viram uma vaca antes. Ai, pera. Olha lá. Vacas leiteiras. Ah, oi, e aí? Ai, tudo de bom, hein? Deixa eu adivinhar, você é de touro. Ouçam, continuem andando e evitem os olhos nos olhos. Perdão? O que três lindinhas que nem vocês fazem nessa boiada? Não deem bola e pode ser que desistam. Ah, eles parecem ser legais. Talvez possam ajudar. Uai, claro que nós podemos ajudar. Uma mão lava a outra e as duas lavam os pés. Ô, boizinho do amor, a gente tá aqui a negócios, tá legal? Não, bom demais da conta. Que tipo de negócio? A gente tá procurando um ladrão de gado chamado Alameda Slim. Grace! Ué, eu só respondi a pergunta. Ah, o Slim? O Slim é só uma história pra boi dormir pra assustar bezerro, boba. O que é agora? Devem ser Slim e Willis. Tá, arma querida, eu protejo você. Você tem 2 segundos pra tirar seu casco se não quiser chutar a sua orelha. Ah, desculpa, madama, pensei que fosse a lourinha. Vamos, meninas, soltem as cordas. Aonde vocês vão? Meg, tô presa. Cuidado! Vamos à revanche. Me protejam! Com o quê? Oi, Slim! Silêncio, idiotas! Tá na hora do trabalho! Escutem bem. Os vilões aqui do Oeste são os bons cabras da peste, que se acham os doutores do negócio. Mas sou eu que tiro 10, pois não chegam aos meus pés. E pra isso eu não preciso nem de sócio. Comentam que eu sou o pilantra marginal. Não sabem que eu vou além do trivial. Porque eu tiro, liro, liro, liro, leio. É o modo mais tranquilo de roubar. Pois quando eu tiro, liro, liro, liro, leio, as vacas eu consigo hipnotizar. Sem bater, sem gritar, sem um dedo levantar. E ainda estas calças estraladas tem que usar. Mas para o gado vir comigo num passeio, apenas tiro, liro, liro, leio. Tiro, liro, liro, leio. Tiro, liro, liro, leio. Vamos, rapaziada! 5.000 cabeças de gado na caçapa! Porque eu tiro, liro, liro, leio. Tiro, liro, liro, leio. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Um segundinho mais cedo, você pegaria o ladrão com a boca na botija. Viram alguma coisa antes de eu chegar? Vimos sim, Rico. A gente tava lá sentado esperando pra jantar quando de repente as luzes apagaram. Tá legal. Qual parte de me protejam? Vocês não entenderam. Vocês estão bem? Não sei, não. Tive a sensação de sonhar. É. O Slim começou a cantar e, de repente, eu perdi todo o controle. Cantar? Pra mim, aquilo não era cantar. E olha que eu sou super afinada. Ah, é. Grace, falando em ser afinada... Agora não, Meg. Tá legal, acabou a graça. Ah, não. Vocês estão atrapalhando as investigações oficiais. Já vou chegar junto, camarada. O Buck tá na área, entendeu? Não me façam pagar mico pro meu colega, por favor. Você e ele são colegas. Sei. E como é que funciona, hein? Ele monta em você e depois, quando cansa, você monta nele? Aí, ele me escolheu especificamente porque eu tenho qualidades essenciais para a captura do meliante. Vocês vão voltar para a cidade? Vamos sim, e apresentar um relatório pro xerife. Levem o cavalo de volta. Esse é muito agitado perto das facas. E é isso, garotas, que faz de mim e do Rico partes iguais da mesma máquina de combate ao crime. Bem, isso explica. Ora, ora, ora, garanhão. Eu não sou profissional, mas eu diria que esse acordo dos dois só tá na sua cabeça oca. Cuidado aí, Buck! Estão te atacando pela esquerda, hein? Grace, deixe em paz o pobre cavalo! Buck, eu sei que você tá bem triste. Se quiser se juntar ao nosso grupo e ajudar a prender o Slim, vai ser um prazer. Só que eu acho que controlar esse seu ódio é uma coisa que a gente ainda vai ter que discutir. Eu não ajudaria vocês, suas vacas intrometidas, nem pra salvar a minha vida! Viu aí? É disso que eu tô falando. Grace! Tchau. Vamos, garotas! Vamos pegar o Slim! Vamos, garotas! Vamos pegar o Slim! Comedoras de capim azedo! Eu pego o Slim com o casco amarrado nas costas! Ah! Espera um pouco aí! E por que não? Com ou sem parceiro, eu resolvo o caso! Bam, bam, bam, bam, bam. Ele é muito estressado. Sai, maninha! Herói passando pela esquerda! Ai, cuidado aí! Aonde você vai, casco de vento? Eu vou prender aquele ladrão e mostrar pro Rico que eu sou capaz! Digam adeus à sua fazenda, garotas! Porque o Slim é meu! Tá na hora do herói! Sai de baixo! Agora a vaca foi pro brejo. Como podemos competir com aquilo? Seja otimista, senhora C. Não esqueça da nossa arma secreta. Arma secreta? Quem melhor do que uma vaca pra pegar um ladrão de gado? Nem você pode argumentar contra esse tipo de lógica. Tá bem, de repente pode. Sabe, Grace, a Maggie adora ouvir você cantar. Canta pra gente. Você me paga por essa. Cinco mil cabeças de gado texano. Nada mal para uma noite de trabalho. Escolhe uma cor. Eu disse nada mal para uma noite de trabalho. Obrigado. E pela marca nessa orelha, eu diria que é o último da fazenda Cara Preta. É o último boi da Cara Preta? Boi da Cara Preta. Boi da Cara Preta. O dono tem medo de careta, o gado sumiu e ele vai falir. Momento perfeito para um certo latifundiário aparecer e tomar as terras todas. Ah, quem é o senhor? O que, que o senhor fez com o tio Slim? Prepara os punhos, seu almofadinha. Sou eu, acordem! Este é o disfarce que eu uso pra ir a todos os leilões e arrematar as terras, seus macacos com cérebro de minhoca! Puxa, você deve ser o coronel mais rico de todo o Oeste. É, mas o que realmente alegra o meu coração é ver esses fazendeiros sofrendo. No passado, eu trabalhei nos ranchos mais chiques que tem por aí. Mas aqueles caipiras bestas não reconheciam a minha competência. Vai ver, não gostavam da sua cantoria. Minha cantoria? Hã? Pássaros! Cantam. Coristas! Cantam. Criancinhas remelentas! Cantam! É o tiroleio! E o tiroleio é uma arte! Uai, vai ver, não gostavam do seu tiroleio. Foi sem querer, tio Slim. O povo todo gosta do seu tiroleio. Uai, é o barulho mais idiota, caipira, besta e sem graça de todo o Oeste. Gil, seria correto observar que todas as vezes que a gente traz um rebanho roubado para o esconderijo, você senta no mesmo lugar, escondendo o mesmo pedacinho de mapa dos meus olhos? É o lugar da minha preferência. Quê? Chama pedaço do céu, tio Slim. Vai a leilão, quinta de manhã. Quinta? Anota aí, quinta de manhã, logo depois de eu vender o rebanho. Mas é só uma fazendinha velha. Ah, qual é a diferença? Quando se fala em vingança, serve cada pedacinho de terra. Entendi. As vacas não tinham que voltar pra cá? Pai, o que vai acontecer se elas não voltarem mais? Mas elas vão voltar. Voltam nada. Sabemos que não vão voltar. O quê? Você não sabe, Jeb. Todo mundo sabe que as vacas são as mais inteligentes e talentosas do Oeste. Ele tem razão. Não demora para uma vaca perceber que se o leite derrama, é inútil chorar sobre o mesmo. O quê? Ah, não! Elas nos enganaram e nos abandonaram! Não, Audrey! Pessoal! Não vamos esquecer de quem a gente tá falando. Audrey, lembra quando a Grace te ajudou a descobrir por que você atravessou a rua? E Jeb, a senhora Calloway bem que te ajudou quando você prendeu a cabeça no pinico. Larga do meu pé! E a Maggie ia fazer a gente ganhar grana. Eu acredito mesmo que essas três vacas podem fazer tudo. Mas se vão fazer, amigo, é bom fazer logo. Eu sinto muito mesmo, Pearl. É uma grande pena. É, sim. Olha, eu não sei o que é pior. Perder minha fazenda para maior oferta ou saber que minhas meninas estão perdidas e sozinhas por aí. Yeeha! Vamos, garotas! Oi, eu tô melhorando, a caatinga dele tá mais forte. Pega ele, Meg. Cuidado! Não, a gente não pode ser. Isso é típico do Buck. Não dá pra deixar essa malandragem parar a gente. Cedo ou tarde, essas pegadas vão pra um lugar só e... Ah, não. As pegadas. Rápido, meninas. Não percam as pegadas. Que pegadas? Eu não vejo nada. Cuidado. Enchente. Vamos mais pra cima. Maggie! Oh! Não! Vamos, garotos, não podemos desistir. Maggie, agora chega. Assim que essa água baixar, nós vamos direto para pedaço do céu. Mas como a gente vai prender o Slim e ganhar a recompensa? Nós nunca tivemos alguma chance de prender o Slim. Todo esse plano ridículo é apenas para que você pegue aqueles ladrões e possa se vingar. Aí, deixa eu só te informar, mimosa, que esse plano ridículo é para salvar a nossa fazenda. Nossa fazenda tinha alguma chance antes de você ter aparecido. Peraí, querida, como assim? Com essa sua atitude vulgar de vaquinha de exposição. Ué, eu tava fazendo uma... Perdendo nosso tempo com esses planos estúpidos. A pedaço do céu sobreviveu às piores catástrofes da natureza. Mas você, Maggie, é a pior catástrofe que já atingiu nossa fazenda. Bom, se é assim que você pensa, talvez seja melhor a gente se separar. É a primeira boa ideia que você teve. Legal. Legal. Legal. Legal. É. Legal. Até porque a sua fazenda nunca ia ser meu lar mesmo. Chove como um pranto de nuvens feridas e a escuridão continua a reinar. Qual caminho seguir sem saber se ainda vai o sol outra vez brilhar? Cai um temporal sem medidas nem prazo, raios e trovões que dá medo olhar. Como prosseguir sem saber se acaso vai o sol outra vez brilhar? E se essa chuva imensa nunca parar de cair? E se esse céu cinzento não mais se colorir? Pode ser que em breve amanheça outro dia e que a provação logo vá terminar. Como prosseguir se não há garantia? Vai o sol outra vez aparecer? Quando será? Não sei dizer. Mas quanto tempo ainda esperar para o sol outra vez Maggie? Maggie? Maggie? Acorde! Vê a conta! No meu sonho, ele tava uma delícia. Bom, eu acho que você já está partindo. Uhum. Qual é o seu plano? Ah, eu vou até a Chapada Diamantina. É muito linda e igual não há. Espere um pouco aí. Onde está a Grace? Oi, menina. Puxa, que bom que estão acordadas. Olhem só. Mas de onde veio isso? Coisa inusitada? Tá fresco, é verde e é de graça. Cala a boca e come. Bom dia, moças. Já estão aí fazendo seu lanchinho, né? Moça bonita tem ótimo apetite. Escute aqui, seu saliente. Ele não é saliente, senhora Calloway. É um verdadeiro xamã do deserto. Nosso sábio particular. Xamã, chefe de cozinha e chefe de repartição. Eu sou leve pra toda obra ao seu dispor. O pessoal por aí me chama de Jack da Sorte. É? O povo vem de longe só pra passar a mão no pé de coelho da sorte. Caramba! Acontece sempre. Onde é que eu tava, hein? Ah, voilà! Agora eu coloco no fogo e fica pronto num instante. Olha, a gente não come carne. Rola aí um conflito de interesses. Fica pra outra ocasião, quem sabe. É que Grace e eu estamos indo à nossa fazenda pra nos despedir. É, acabar com essa situação. Eu sei muito bem como é isso, maninha. Até há pouco tempo eu também tinha um lar. Mina do Eco era o nome. Nós lebres vivemos lá por várias e várias gerações. Até que um ladrão de latifúndio mudou pra lá e expulsou todo mundo, que nem cachorro com sarna. Perdoe-nos, caro senhor. Temos que partir. Esperem! Lá está ele! Slim! Então quer dizer que esse verme que não vale nada está escondido na mina do Eco? Correto! Maggie, qual é a ideia? Olha, eu não tenho nada a perder e vou acertar as contas de vez com aquele sem-vergonha gorducho. Mas vai ser perigoso você ir atrás do Slim sozinha. Ué? O coelho tá na parada. Você não tá só com ele, Maggie. Tá com a gente. Não, não, não, não, não, não, não. Vamos continuar com o que combinamos. Vamos pra casa. Esperem aí um momento. Você pode achar graça, mas a Grace agora tá certa. Muito obrigada. Vocês querem a grana e eu quero ir à forra com o Slim. Nós três pegamos o cara com certeza. Assim que receberem a recompensa, eu saio pela porteira e nunca mais volto. Tá? Seu poder de persuasão é singular. Tá. Vacas caçando recompensa, não parte mais nada. Vamos andando, moço. Está na hora de invadir aquela mina. Lá onde os bravos encontram os seus mestres. Lá onde não tem moleza pra ninguém. Dizem que nem que a vaca tussa de hoje em diante não tem bagunça. As vacas mandam ver. Se muita disposição, corre atrás meu amigo pra morar no sertão. Tá bem, meninos. Vamos repassar mais uma vez. Eu sou quem? Tio Slim? Isso aí. Agora eu ponho meu chapéu. Aí eu ponho os meus óculos. Para! Quem é você? Cadê o teu Slim? Cabeça de capim! Ainda sou eu! Não conseguem entender! O pontual senhor Weasley. Abram alas pro maior negociante do mercado negro de gado! Anda, mimosa, anda, mimosa. Ou arranca o seu couro aqui mesmo. Ei, ei, ei, olha o tempo, olha o tempo. Colírio pros olhos. 5.000 cabeças pra fazer dinheiro como prometido, senhor Weasley. O nome é Wesley. Ô, Slim, que tal se mexer e colocar essas cabeças de gado valiosas dentro do trem bem depressa? Vamos? Ah, sim, sim, é claro. Assim que eu terminar de contar. Da sorte, você conseguiu, chegamos. É, eu tiro meu chapéu pra você, Jack. Chegamos inteiros até aqui. É, venha pra crer. Olha ali uma coisa difícil de crer. É o Buck. Um cavalo de pau de arara. De reserva pro caso de um cavalo cansar. Só vacas. Oh, meu irmão, tu não tá entendendo a minha situação. Não, tu é que não entende. Então eu vou repetir. As únicas criaturas que passam por mim são as vacas. Só vacas. Ah, meu compadre, qual é? Alivia aí. O quê, hein? Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Desculpe o atraso, a gente se perdeu do rebanho. Por aqui, mocinha. Diz que o Júnior autorizou, tá? Fala, colega. Belo chapéu. Ah, seu saliente. Com licença, ralé. Dá passagem. Qual é? Como é que elas passaram, então? São vacas. O quê? Ué, o coelho também? Obviamente, ele tá junto com as vacas. Ah, mas eu também tô! É! Ô, vacas! Peraí! Tem que falar pra esse cara aqui que me conhecem! Tá vendo, Júnior? São parceiras! Vem cá, ô, Margie! Gretchen! Senhora do chapéu, chega aí! É o colega Buck aqui! Buck? Buck? Buck! Não, sei quem é, não. Não, peraí! Volta aí! Qual é? Oh, segura a tua onda aí, né? É brincadeira delas. Aí, se tu quiser... Opa, me põe no chão, Não tô a fim de te machucar. Rico. Eu já vou. Mas aí, vamos ver se a gente sai qualquer dia desse pra bater um rango, tá? Um abraço. Tá na hora do herói. Qual é o plano? Bom, deixa eu ver. Vocês duas distraem o cara, eu chego por trás e jogo ele aqui. Aí a gente amarra e leva o bandido pra justiça. E só pra garantir, que tal a gente acertá-lo na cabeça? Debaixo desse chapéu tem muita inteligência. Agora eu boiei, moças. Olha, Jack, é simples. Carro, pancada, corda, trilha e justiça. Ô, Jack, concentra. Agora não é hora de ninguém ficar confuso nem perdido. Ai, ainda deu pra chegar. Foi mal, hein? Você ainda tá de tocaia, né? É, pode crer. Por quê? Escuta, é um aviso. Na interna, de equino pra equino, é sobre o Rico. Assim que ele prender o bandido, vai estar na maior pressa pra receber a recompensa. E o Kiko? E o Kiko? Ele vai usar o chicote pra cavalgar. E tu vai ver o que você tem a ver com isso, compadre. Chicote? É, chicote. Tu não vai carregar só o Rico, não. O bandido também vai. E tu já viu o tamanho da criança? É enorme! E como é que eu saio dessa? Corre! Pode crer. Recebo nas canelas, meu irmão. Salva a sua carcaça. Vai nessa. Se manda. Vou nessa. Some. Passa, colega. Falou. Valeu, compadre. Eu te devo um homem. Adeus, meu camarada. Rala peito, mané. Deve estar aprendendo a ser trouxa com aquele búfalo. Sujou. 1420, 1440, 1435... 4.336. Nossa! Contem em voz baixa, suas bestas! Anda. Tenho que começar outra vez! Olha ele ali. Tá, vamos lá então. Esperem. Vocês estão esquecendo do controle por hipnose do Slim sobre todos os que desafinam. Jack, me perdoa, tá? Pelo quê, moça? Ai! Por isso aí. Olha o assanhamento! Grace, que coisa prática! Acabei de contar. Quantas tem aí? 4.997. O quê? Espera, eu pensei que tivesse dito que eram 5 mil na conta certa. É claro que eu disse, o Gil só deve ter errado na conta. Tem uma lá em cima. As outras devem estar por aí. Certo. O senhor vai gostar. O tiroleiro é uma arte. O que é que é, Slimzinho? Vai ver, ela não gosta de cultura e arte. Ignorante! Silêncio, cabeças de pudim! Está pra nascer um bovino que consiga resistir ao meu charme. Cuidado aí atrás, Yuzinho! Te peguei! Aonde acha que está indo, hein? Agora, Jack! Tá bem! Ora, mas o que é que está acontecendo? Yuzinho! Yuzinho! Vamos sair daqui! Volta aqui, pilantra! Cara, já era! Cuidado! Ô, garoto esperto! Pega o dinheiro e acione o expresso da fuga! Fugir do circo pra cair nessa furada? É o Slim! Eu peguei o Slim! O Rico vai ficar tão orgulhoso de mim! Obrigado! Me deixe em paz! Eu tô perto! Ah! Tio Wesley! Depressa, garota! Só que... Inacreditável. Eu vou te dar um cascudão. Volta aqui. Não, sai. A casa tá aqui. Júnior! Oh, Júnior! Júnior! Ajuda! Parece loucura, mas eu acho que essas vacas estão querendo me prejudicar. Vai ver, elas não gostam da sua cantoria. Cala a boca! Senhor Weasley, meu dinheiro, por gentileza. Eu estava guardando para vocês, Slim. Estava, é claro. Mas eu já pago alguém para proteger meus investimentos. Senhor Weasley, eu quero apresentar o maior traidor, pistoleiro duas caras que eu tenho o prazer de chamar de parceiro. Rico. É muito gentil, chefe. Não, não pode ser. Como caçador de recompensas, ele é muito famoso. Mas ultimamente ele tem feito hora extra encobrindo as minhas pistas. O Rico vai acompanhá-lo até a fronteira para que nada saia errado. Então queira me desculpar, porque a pedaço do céu vai a leilão agora de manhã. Ele vai comprar a nossa fazenda. Adios! Não sei como chegou aqui agitado, mas cole comigo e é capaz de apreciar o outro lado da lei. Eu não quero que você se atrase pro festival do açougue. Ah, agitado. Entre aí. Vamos, suas vacas estúpidas, vamos. Ótimo, agora faço esse trem andar e vamos subir daqui. Fujam daí, senhoras! Corram! Agitado. Buck, você enlouqueceu, é? Isso é bem possível! Ou de repente eu só descobri quem são os heróis de verdade! Espera, e se for só a armação dele? Não, não é armação, é um milagre! Vamos! Então vocês acham que vão me derrubar? Podem desistir! Juntas, mais cérebro e menos força. Tá bem. Tudo bem, Kelly. Pega. Acertou. Bravo! Bravo! Derrubou o Rico de jeito. Para que nada. Bobagem. Só que não adiantou muita coisa. Antes da confusão, a Alameda Slim escapou. É verdade. A não ser que a gente crie asas, a gente não vai chegar na hora. Ora, não sejam pessimistas. Este trem aqui passará pedaço do céu. O que, que tinha na tua alfafa, hein? Como é que a gente vai dirigir isso aí? Como? Como? Então eu digo como. Assim como nós saímos da fazenda para o desconhecido, assim como nós lutamos contra coristas barbadas, e assim como desbravamos o oeste selvagem, sem o benefício de líquido ou alimento, assim pegaremos o Slim, nem que a vaca tussa. Então, quem me acompanha? Saiam da vida! Corram para as colinas! Aqui. E aí? Ah, não. Tenho duas palavrinhas pra você. Ducha fria. Não temos tempo pra essas bobagens. Temos uma fazenda pra salvar. Uai, nós podemos ajudar você. É, vamos lavar hoje. Tchau. Apareçam pra visitar a gente. Grace. Saquei a parada, volta logo! Vai, sua mula! Tá boa! Animais e propriedade até agora conhecidos como Pedaço do Céu foram vendidos para o Sr. Yancy Odell. É um prazer fazer negócio com o senhor. Odell é o nome, se ficar, o bicho come. Então vamos terminar logo essa parte. Assine a escritura e a propriedade é toda sua. Muito obrigado, xerife. Nosso lar. E uma tremenda curva aí na frente. O freio de pé! Agora não dá mais. A gente não vai sair da linha. A gente vai fazer a nossa. A coisa tá feia. Todo o território pertence a mim. Hã? 5 centavos pelo pintinho. Vamos lá, pessoal. Alguém dá dois? Silêncio, silêncio, pessoal. Assim não dá. Oh, salve-se quem puder. Como ousam invadir com esse trem a minha propriedade? Não. Não pode ser. Porquinhos, hora de dar bordoada. Vocês acham que ganharam? Não acaba até o galo da manhã cantar! Slim, você está preso. Ninguém brinca com as garotas da Pearl. Aí, garotas, tem leite quente? Buck! Brincadeira. Podem levar. Espero que goste de listras. Pearl, suas vacas não vão usar o dinheiro da recompensa. Pode fazer alguma coisa com ele? Minha fazenda tá salva! Cadê a Maggie? Eu não acredito que ela foi embora. Vou sentir saudade. Eu também, Grace. Os maus modos, a teimosia. Arriscou a vida por nós, vaquinhas que ela nem conhecia. Foi um privilégio conhecê-la. Uma vaca muito, muito singular. Não haverá outra que, da mesma maneira, arrote com tanta propriedade. Esse foi dos bons. Maggie! Tava fazendo uma boquinha pra ir embora quando eu vi todas as coisas legais que estavam dizendo sobre mim. Olha, de repente dá pra ficar um pouco por aqui. Que tal pra sempre? Ué, você é quem sabe, Kelloy. O celeiro é grande o suficiente pra nós duas? Só se você me deixar usar o meu chapéu. Vamos lá, depressa, garotas! A última a chegar é uma vaca atolada! Tudo bem, agora sorriu! E foi assim que o Alameda Slim, o mais famoso e temido ladrão de gado, foi preso e desmascarado por 3 vacas leiteiras fora do comum. Ah, caramba, Jeb! Quantas vezes eu tenho que dizer pra não fazer isso? E quantas vezes eu tenho que dizer pra sair do meu barril se o café da manhã do robô? É tão bom, Jeb, ter encontrado um amigo. Aí vem eles, pessoal! Muito bem. Oi, tudo bem, lindinhas? Ô, Pereira, 3 rainhas, 2 reis, 1 full house. E o Coringa tá na manga, pode crer. Posso jurar, este lugar é especial, outro igual não se pode achar. Além disso tudo, no meu lindo pedacinho do céu. É tão agradável, mais doce que mel. O meu lindo pedacinho do céu. Far beyond the wild blue yonder, out where stars roam free. Though the journey's far from breezy, stick with me, I'll make it easy. You can depend on me. Yeah, there's a long road before us, and it's so hard. But darling, I swear I'll get us there, wherever the trail may lead. Once we cross that far horizon, life is bound to be surprising, but we'll take it day by day. Never mind the wind and weather, if we walk that trail together, somehow we'll find our way. Yeah, there's a long road before us, and it's a hard road indeed. But darling, trail may lead. Can't tell you when we'll be there. It may take all our lives. We're headed for that great unknown. We'll soon be walking free there till that day arrives. At least we won't be traveling alone. There's a long road before us, and it's a hard road indeed. But darling, don't fear, 'cause I'll be right here to give you the strength you need. And through the whole trail may